essa história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento, pela estrada em seu caminhão. Cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Nuvens, nuvens. Mas enquanto isso, na estrada, saudade vai. Fazer seu...